sabe? É Mandrake, Mandrake na voz. DJ MD. Diretamente, Restante Love Pack. É, quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver, que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele, parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros? Acredita naquele que sempre te deu a mão, naquele que sempre deu proteção, Senhor. Que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver, que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele, parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros?